DJ do rock sem fim, caralho. Show. Com você, a noite é festa, amor. Vamos dançar pra valer. Amor, vem cá, quero ficar com você. A noite é festa, amor. Vamos dançar pra valer. Eu sei, tudo aconteceu por acaso. Mas minha vida mudou quando eu te conheci. Foi destino, amor. Começando nosso post-show, mais uma quarta-feira. E a gente vai chegando, detonando tudo. DJ Maiara DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Pra gente começar e fazer aquela viagem bacana, o clima, gente. Eu não sei por que você insiste em dizer que eu tenho um outro amor, um novo amor. Para de falar assim, jogando as coisas tudo em mim. Quer me deixar, quer dizer adeus. Eu não sei por que você insiste em dizer que eu tenho um outro amor. Jeitinho, gira agora. Isso não são versos tristes, são garranchos de palavras de um coração cansado de sonhar. Diz aí. Num instante acabou tudo, cada um foi pro seu lado, só as lágrimas que teimam em rolar. Eu me entrego em delírio de querer, mas a vida continua e eu tô tentando te esquecer. Ai, já me sobe um calor. A saudade é perfeito, um dia que eu não lembre de nós dois. Meu Deus, eu dava tudo pra você compreender que nada faz sentido sem você. Ah, coração, coração. Não pode parar. É que no show, ponto final. Isso não foi. São garras de palavras de um coração cansado. Maiara. Chegando pra fazer mais uma quarta-feira aqui no nosso Punch Show. E claro, daqui a pouquinho vai rolar samba, pagode. Uma roda muito bacana que acontece toda quarta-feira aqui no nosso Punch Show. E em seguida tem um show deles, claro, os DJs do Crocodilo, pra fazer muita onda na parte interna do Punch Show. Enquanto isso, a Maiara vai detonando, vai tocando pra galera sentir o clima. Só quem lembra, vai! Sozinho eu vou à procura de novo amor. Sei que eu vou encontrar. Não quero mais. Eu quero tanto que sofri. Por isso só primeiro vou sair. Isso! A batida que é bacana pra relembrar, pra galera curtir e dançar aqui no nosso ponte. Vai minha DJ. Tanto tempo eu sofri com você, tanto tempo que não te vi mais, mas de mim você não quis saber como eu sofri demais. Chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Love ela bem, a parejeira. Love ela bem, a parejeira. Love ela bem, a parejeira. Love ela bem, a parejeira. Vambora embora, vamos logo. Se mandando a parejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar. Love ela bem, a parejeira. Love ela bem, a parejeira. Love ela bem, a parejeira. Love ela bem, a parejeira. Porque eu sou o sentimento guardado no coração. Vivo a flor da pele, sou a pura paixão. O grito que emana numa noite de luar. Que o Brasil conhece, a essência do Pará. Eu quero é sair quando a noite cair. Daquele rolê básico me divertir. Eu sou aquela voz que não quer calar. Quando chegam os tormentos, é quem faz incentivar. A parte mais simples da canção. Rabiscos, estrofes, acordes, refrão. Eu sou Tupinambá, tremendão Tupinambá. DJ Toninho é o cara que me faz incendiar. embalos da noite de Belém do Pará. Eu sou Tupinambá, tremendão Tupinambá. Tietê Toninho é o cara que me faz incendiar. Os embalos da noite de Belém do Pará. Vai detonando e não para de jeito. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Eu já tô sentindo, tá chegando a hora. Um novo combate tá pra começar. Um índio pequeno prepara sua flecha. Grande guerreiro vai se transformar. A tribo em festa invade a floresta de cara pintada com flecha e cocar. Todos apostos aguardam seu líder. Que volta sonoro vai nos comandar. Se que dá grito de guerra ecoar. Uma viagem bacana rolando aqui no nosso point. Point show. Slow, but we're still losing. tell them it's a nothing no go so. And you never feel a shoulder muscle with your third leg. Tell them it's a nothing no go so. No girl never kiss him off that she don't give you head. Tell them it's a nothing no go so. Well, in the bed, we man and woman should have hung and correct. So fire upon the people where they with the same sex. No matter how you honey and no matter how you left. No girl not for use your cocky as a cortex. But just for your attention to check your one to get a fix. The mongo go through the book up when you want to take a fist. And you know no girl become a kiss you on your lips. That she don't need a little below the hip. No, you never tell your friend to save yourself from the mess. Chegando e vai curtindo aqui no nosso Pan Show, a melhor quarta da cidade, recheada de muito samba, muito pagode e claro, muita pressão que rola após o nosso pagode com o DJ do Crocodilo e a DJ Maiara dando pontapé inicial em mais uma quarta-feira de sucesso do Point. Essa batida bacana que a rapaziada vai viajando e vai curtindo aqui no Point Show assim ó. Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim, só demais meu coração, não me deixe nessa solidão. Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim, só demais meu coração, não me deixe nessa solidão. Vai, minha gente! Arrepia! Bora pra cima! Não me deixe, meu império de desejo, não me deixe, não me deixe assim. Amor, eu te quero, meu império de desejo, bem perto de mim. Você é a minha paixão, minha ponte de desejo, é meu bem querer. É verdade, é verdade, é verdade. Ei! Eu te amo e sempre vou te amar, e o meu nobre coração não tem solidão. Você é tudo que eu quero, sem você me desespero, vem correndo me fazer. Gêmeo. Ai, já me sobe um calor. Eu só vou poder decifrar

isso aí, meu Punch. Essa casa vai te encantar. Meu Punch Show. As melhores bandas pra você dançar. Vai, minha GG! Sem parar, ouro negro, faz você dar.